Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação: Maurício Valadares. still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds. Actually, he says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes session. Oh, yes. Oh, yes. Estamos cá de novo, hein, Demi? É, mais uma vez. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, Ronca Ronca, do dia 3 de outubro de 2005. E aí, Renatinha, tá bem aí? Tá bem. Tá gata, tá gata. Aí, ao fundo, a estonteante remixagem feita pelo Chemical Brothers para um single do Spiritualized, I Think I'm in Love. Demi Moore, dá um pouquinho mais de retorno pra mim, pelo amor de Deus. Beleza. Beleza. Foi até um pouquinho demais, pode voltar. Ai. A conta tá paga do telefone? Tá paga. Então teremos adiante, promoção com ingressos para o Team Fest. Oh! 2221029 desde já. Qual é? 2221029. Site também? Vai ser no site também? Site só... daqui a pouquinho, né? Uhum. Renatinha, apostos com seu top, né? Top, o nome daquele bagulho ali que ela tá usando. É. Vocês foram na praia juntos? Ela também tá queimadinha. Infelizmente não, né? Mas uma das edições do Ronquinho... eu falei de uma banda que foi formada exclusivamente para um disco, que é a turma do Trogs, né? Banda inglesa maravilhosa, Wild Thing, com a turma do R.E.M., menos o Michael Stipe. Eles fizeram um disco que é o título das duas cidades das bandas, Athens e Dover. E o disco abre com essa música que nós vamos ouvir agora, Crazy Anne. Legs, hot pants, Crazy Annie and her devil dance. Young man, stay cool tonight. Cidade. Move close, move in. She'll take you places where you never been. Young man, get lucky tonight. She's got it on. One time when she danced for me, like a fool, too blind to see. What you want, well, I'd have for free. Before the phone, high heels, tight pants, Crazy Young boys, get lucky tonight. Galera do Ronca Ronca, que é o Lopes Maravilha do Rock Bola. A parada é a seguinte: eu comi muita rã com manteiga. Eu tanto pulo quanto escorrego. Nossa homenagem de coração, né? A cantante que acabou de ilustrar maravilhosamente o Ronquinha de hoje, que subiu. A grande Emilinha Borba. Esse vinil não tem a idade dela, 80 e tantos anos, né? Mas é bastante antigo também e por isso deu um Somebody Love ali no meio, né? Eu tive o prazer de trabalhar na RPC ali, que era na Praça Mauá, era ali, né? Aquela Rádio Nacional, não era ali? Positivo e Operante. Tive o prazer de conhecer aquele estúdio lá. Você conheceu a Emilinha? Não, conheci em outra época, não naquele estúdio lá, mas conheci. Mas é interessante a gente mostrar a Emilinha para as novíssimas gerações, sobretudo para as moças, né? Hoje nós temos a Pitty como a principal estrela feminina, né? Do rock and roll, da música brasileira. Que se não tivesse passado pela história da música brasileira pessoas como Emilinha Borba, a Pitty não existiria, meu amigo. Porque sabe lá o que é encarar o Brasil machista, que hoje é, em 1940, 1950, como ela encarou, como a Marlene encarou e outras tantas. Dercy Gonçalves, eu acho que a Dercy Gonçalves devia ter uma homenagem assim: Maracanã, para de se chamar Maracanã, o estádio Mário Filho, e passa a chamar estádio Dercy Gonçalves. Aliás, Demi, você tem uma cultura... Mais ou menos. Monstro. Você sabe de algum estádio de futebol que tem o nome de moça, não? Não. Não sei. Pergunta a Renato. Vem, Renato. Qual o telefone da rádio? Nossa torcida dois, do Espírito pode ajudar aqui. 2221-029. É, entendi. Hein? Então chega aí pra falar, Renato. Não pode, Renato. É, brinco de ouro da princesa? Quer aí, não é isso não, maluco. Já ligaram aqui pra rádio querendo saber a versão original do I Think I'm In Love, do Spirit Alive, dessa aqui é o fundo, ó, que nós mostramos o remix do Chemical Brothers, né? Mas já que a gente tá numa onda totalmente psicodélica, vamos ouvir um pouquinho de português também? Vamos lá. Ronca. A Rádio Rock. como é que fica? Escutando ronca, ronca, como ele apita. De Walking Man ou rádio de pilha. Como ele fica, como ele apita. Aqui ao fundo, mais uma banda dessas que a gente mostra aqui que pouquíssimas pessoas conhecem, né? É o tal do The Lodger, diretamente de Leeds. Semana retrasada nós mostramos o lado A desse single e hoje partimos para o lado B. Com a música Unsatisfied, abrimos o programa de hoje com Spiritualized, I Think I'm In Love, remix espetacular do Chemical Brothers. Logo depois, nossa... Depois, né? Mais depois ainda. Logo depois nós ouvimos o Trogs com parte do R.E.M. sem o Michael Stipe, com a música Crazy Anne. E aí sim a nossa homenagem sincera do fundo da alma, Emilinha Borba, com Cuidado Menina. Essas pulei músicas... muito isso aí, pulei muito isso aí. É, não existe mais, né? Música de carnaval, de salão, assim. É só Samba Enredo e Zé Fini. E música baiana também. Logo depois nós ouvimos o Violeta de Outono, espetacular, com um clássico absoluto de Eternos, e aí ao fundo o The Lodger. Tem telefone na rádio, não? 2221-029. Já já promoção com ingressos para o Team Festival, hein? Você vai lá? Lógico. Vai, qual é a expectativa? Strokes, né? Strokes, Vamos ouvir mais uma vez no programa de hoje, a novíssima música dos Strokes, né? Espetacular. Só tá pedindo direto aí para entrar. Ah, é? Olha que bacana isso aqui, ó. Segura. Meu amigo, esse é o som espetacular de Booker T and the MGs com a música Baby Scratch My Back. Que coisa, né? Pra ver que a conta tá paga mesmo no telefone. Tá pago. Que espetáculo, hein? Ó, os Stones gravaram esse clássico da música negra americana. Vou botar o início de novo, hein? Vai. Sente só. Música. Shuffle. Exatamente. Harlem Shuffle, é isso aí. Que é uma composição de uma dupla Bob and Earl, né? A primeira gravação de uma dupla de soul americana Bob and Earl. Ah. E os Stones regravaram ontem, né? Mas enfim, com o Booker T and the MGs, vamos fazer a promoção com os ingressos para o Team Festival, né? Ao longo desse ano do Ronquinho aqui na Rádio Cidade, nós conseguimos encher o porquinho, né? Estamos super capitalizados aqui e podemos adquirir 2 ingressos do Team Festival para a nossa audiência, né? E como Ronca Ronca tem 2 dos maiores símbolos sexuais da radiodifusão brasileira, que é o Demi e a Renata, então a promoção vai ser bem separada das princesinhas, das princesinhas e dos valetes. Ai, Boris. Então, é sério? Então o esquema é o seguinte, mais adiante a gente vai dizer, né, qual o ingresso que a gente tem pro Team Festival pra nossa torcida e pra essa promoção pelo telefone, só pelo telefone, hein? 2221-029. Então, exatamente, o Demi e a Renata estarão à entrada do MAN ali, na área separada para o Team Festival, esperando os vencedores dessa promoção de hoje, hein? Presta atenção que é pra hoje só, hein? E só pelo telefone. E a rapaziada que ligar deve dizer o seguinte: o que você, princesinha e valete, quer fazer tanto com o Demi quanto com a Renata ali no ambiente maravilhoso do Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna, né? Panorama espetacular, né? Qualquer dia eu conto uma experiência que eu tive ali, mas deixa pra lá. A Renatinha tá posta? Tá rindo. Então, o telefone qual é? 2221-029. Nós temos 2 ingressos para o Team Festival. Pra quem ligar, é uma promoção que no final do programa de hoje, lá para as 2 horas da manhã. Qual dia que é mesmo? Qual dia que é até um dia? Certo? É, estamos aqui fazendo uma apuração, né? Mas enfim, então basta ligar dizendo o que você quer fazer com o Demi ou com a Renata naquela área do Team Festival no Museu de Arte Moderna, certo? Às 2 horas da manhã a gente faz o sorteio e proclama aqui os 2 vencedores, ela e ele, tá? Pergunta a Renata se ela tá a postos ali no telefone. Tá ligada? Tudo ok, Renata? Tá tudo em sêmen? Pergunta ela aí. Já que falamos em Team Festival, falamos em Strokes, tá com a música aí, Juice Box? Tá no esquema. Então vai tocar agora? É pau no buco, só se for agora, meu amigo. Vamos lá, então. Presta atenção, vai. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Aqui fala Jorge Veiga, diretamente da Rádio Nacional. Estações do interior queiram dar seus prefixos para a guia das nossas aeronaves. Agora, não é brincadeira essa música nova dos Strokes, não, meu amigo. E o interessante é que quem já ouviu essa música, eu acho que só a Rádio Cidade tá mostrando, não sei se... Sim, só. Somente a Rádio Cidade. Sim, só. Só. Tem certeza? Sim, só. É mesmo? Lógico, né, cara? Pois é. Então, as pessoas acham a música espetacular e todo mundo fala, pô, mas não parece muito Strokes. Graças a Deus, não parece muito com Strokes, né? Porque nós já comentamos várias vezes aqui, a banda fez dois discos que poderiam ter sido lançados como um álbum duplo, né? Um lançamento apenas, né? Com os dois discos de tão parecidos, que eles se entrelaçam. Então os Strokes vêm com um som diferente, que já dá a mostra que o disco vem com alguma coisa diferente. Lógico. Também. Provando que tem talento, né, cara? Não, e o mais maneiro é que é uma música diferente, mas tem uma marca Strokes fuderosa, né? Não é diferente porque é diferente. Né? Tem uma característica muito forte da banda, né? Som na caixa aí. Eu acho... veio provar que realmente é um cantor e essa distorção dele é perfeita pra rock and roll. É, espetáculo, né? Com os Strokes ao fundo, vamos reforçar a promoção, hein? Nós temos ingressos para o Team Festival, para a nossa torcida pelo telefone. 2221-1029. Nos capitalizamos ao longo desse um ano, estamos com um porquinho cheinho aqui, né? Pra investir nesses ingressos. Então, basta o nosso ouvinte, a princesinha ou o valete, ligar pra cá dizendo o que você quer fazer com o Demi, um símbolo sexual da Rádio Difusão, e a Renatinha, um monumento, né, também, a frequência maravilhosa, a FM planetária. Basta você dizer, não, quando eu encontrar a Renata, pô, sabe aquela moita que tem ali, perto ali do lado? Eu tô com o Demi, eu quero tomar um café bacana, comer uma esfirra, curtir um som lá bacana em algum dos bares, o 00 vai ter um bar maneiríssimo lá. Ah, é? É, vai ser aquela feira dos Paraíba ali. Então, basta ligar pra cá dizendo qual a programação que você antever, tanto com o Demi quanto com a Renatinha, né? No final do programa a gente vai sortear os dois, o casal, hein? E vamos todos recepcioná-los na entrada ali da Trozoba, né, cara? Vai ser maravilhoso. Maravilhoso isso aqui também, ó. Vai diminuindo aí os strokes, por favor. Isso. Pode vir devagarzinho, Dani. Você tá tirando muito rápido, Dani. Tá apressado, cara. Yeah. Aiko, biae. Ye, biae. Aiko, biae. Ye, biae. Tra, tra, tra, tra, amanyaba. Ya. Tra, tra, tra, tra, tra, amanyaba. Ya. Ke wa gbe kome. Ya. Tra, tra, tra, tra, tra, amanyaba. Ya. Tra, tra, tra, tra, tra, amanyaba. Ya. É, bicho. Animação total, né? Esse é o Ossibissa. Vou voltar aqui pro início, que é um espetáculo isso, né? Que é um seguro. Mas o lance é o seguinte, falamos aqui do 00, temos um ouvinte, um colaborador, participante do nosso programa de muito tempo, que é o Ex-Conde, que está morando na Austrália. Recentemente eu botei no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, uma foto dele lá. Ele quer alguma coisa, esse cara? Flamenguista na área, mano. Pô, brincadeira. Mas enfim, o Ex-Conde está na Austrália ouvindo o programa agora, sintonizado pela internet, olha, o Ronquinha. E hoje é aniversário dele, meu amigo. Happy birthday. Ex-Conde faz uma falta fuderosa no 00 ou em qualquer outro lugar. E ele é um fissurado em Clash. Sempre assim, aos 48 segundos tempo, a gente fazia uma sessão pra quem gosta muito do Clash, de dub, essas coisas assim. Então, Thiago, segura aí, você que tá longeão. Acho que essa versão aqui você não conhece. Fala, é Ronald Golias. Agora, eu e Carlos Alberto. Divirtam-se. Agradeço estas palmas amigas que me chegam do povo brasileiro. Porque o Brasil sempre foi o Brasil e o Brasil é o Brasil. Porque se o Brasil não fosse o Brasil não seria o Brasil. Agora você sai dessa. Mas espera aí. Você veio aqui pra falar essa bobagem? Eu vou dizer uma coisa pra você. Se você tiver capetência... Tiver o quê? Ouviu? Você fala pros capetência. Que capetência, rapaz? Competência. Se você tiver capetência, aí é masculino. Que masculino? Você fala pros povo e pras pova, como eu falei agora. Peraí, pra começar, que história é essa de pova? Pova é o seguinte, ali tem um povo, ali tem uma pova, agora tem ali a povinha, o povinho, os pequenininhos, que vão chegando aos poucos. Ô criatura, povo, homem e mulher é a mesma coisa, é tudo igual. Como tá atrasado, pelo amor de Deus. Como é que é a mesma coisa? Bom, rapaz? Mas pra começar... Homem veste calça comprida, mulher usa mini saia. Pra começar, você quando fizer um discurso, você tem que falar pras massas. Nhoque, pizza napolitana, talharim, mussarela, lasanha. Que é isso? E pastel. Que besteira é essa? Ué, tô falando pras massas, você não mandou? Ah. Você é prolixo? Que prolixo? Você é coerente, prolixo? Prolixo. Nada que eu fiz é falar aquilo que eu falava. Sim. Quando eu fico... Lembra-se quando eu falei, se alguém tiver alguma coisa contra mim, que me atirem a primeira pedra. Lá em Copacabana desmancharam um edifício de 15 andares. Mas não ficou nem a laje, viu? Não se lembra? Os comícios lá em Madureira, o que eu falava? O que, que você falava? Ovo de Madureira. Tá com dor de barriga? Era que... Quem faz assim tá com dor de barriga. Você não se lembra o que eu dizia? Eu, se for eleito... O Brasil tá roubado! Eu vos darei o leite, eu vos darei o queijo, eu vos darei a manteiga. E se ele puder, ele dá a vaca de uma vez. Você se lembra que faltava luz no Rio de Janeiro? O que que eu fiz? O que você fez? Eu cheguei e falei, eu, se for eleito, acabarei com esta falta de luz, que eu aqui virei e aqui eu darei a luz. Mas enfim, Thiagão, lá na terra do canguru, deve estar mais feliz que pinto no lixo. Com o Clash, com essa... Ah, ficou perfeito aí, ó. Com essa remixagem de Guns of Brixton, que é uma música que, aos 48 segundo tempo, a gente sempre tocava. E a participação do Ronald Golias. Sim, outro... Você já tinha pensado antes nesse fundo aí ou improvisou agora? Não, vai tudo a sangue frio, meu amigo. E o Ronald Golias, nosso ídolo absoluto, que essa semana partiu também. Aliás, semaninha sinistra, né, maluco? É mesmo. Valendo a promoção, né? Tem telefone? 2221-1029. Então, durante o Team Festival, o Ronca Ronca está entregando para a nossa torcida o Demi e a Renata para que nossa audiência se divirta ao máximo ali na área do Museu de Arte Moderna durante o Team Festival. Team Festival, temos dois ingressos, né? Para um valete e para a princesinha, que vão ligar para cá. 2221-1029. Dizendo exatamente o que vocês vão fazer com os fofos, né? O Demi e a Renata ali, naquela... O que tá acontecendo? Som tá ok. O Edinho tá falando aqui, som tá ok. Tinha dado uma... Tava meio fedorento o lance aqui, hein? É, tá beleza?

E o programa hoje tá multirracial, né? Você tá parecendo a ONU. A intenção é sempre essa. Às vezes a gente cai mais pra um lado, às vezes cai mais pro outro. Segunda-feira passada eu falei que ele ia estar pretinho, você lembra? A gente escureceu um ambiente total. Mostramos o Sam Cooke aqui gravado ao vivo em 1963. E curiosamente, mais adiante eu vou falar, a última Rolling Stone, na revista que chegou ao Brasil, tem uma mega entrevista sobre a vida, a obra do Sam Cooke. E dizendo que ele é, sem dúvida, o maior nome da música negra, da soul music americana. Porque além de ser um intérprete de primeiríssimo, ele era o autor da maioria das canções que ele cantava. Ele relutou muito para fazer música comercial, né? Assim, ele foi difícil aceitar, ele não queria, não achava a coisa legal. Mas por isso ele é o que é, né, cara? E antes nós ouvimos o Jethro Tull com Fat Man. Música que pertence a um disco espetacular da banda do Ian Anderson, Stand Up. Agora, Demi, já pensou você desorientadamente, que seria impossível, totalmente impossível, você desorientadamente chegar em Nova York, lá na imigração, ouvindo, assim, com o seu CD, num headphone na orelha, aí o cara chega lá, ô, bonitão, tá ouvindo aqui? Ah, tô ouvindo esse CD aqui. Qual é o CD? Música do Slam. O que você acha que acontece? Ah, era? Mas sabe, tem gente que corre... A não ser que seja um deles, né? Você sabe que tem gente que comete esse tipo de... Não diria de gafe, né? De irresponsabilidade civil chegando nesses lugares, né? Tem uma conhecida minha que não é brincadeira, não. É verdade mesmo. Ela chegou em Londres, chegou na imigração, né? Como sempre acontece com qualquer pessoa, qualquer hora, em qualquer situação. O cidadão chegou e falou, fofinha, você vem fazer aqui? Vai fazer o que aqui na Inglaterra? Ah, depende. Eu tava meio de bobeira no Brasil. Se eu conseguir um trabalho bacana aqui, eu vou ficar. É mesmo? Coitadinha, voltou dali do aeroporto. Ela não voltou pro Brasil, porque aí ela se tocou da nhaca que ela tava se metendo e o sujeito viu que ela tava completamente desorientada, de traquê, de latete total, e conseguiram fazer umas ligações, só que ela foi a nado pra Paris, meu amigo. Não vale não. Pessoal linha dura lá, né? Brasil que é uma mãe. O outro caso aqui no consulado dos Estados Unidos, na embaixada dos Estados Unidos, né? Pertinho aqui da rádio, né? Um outro cidadão também sempre pergunta, vai fazer o quê lá? Ah, se eu conseguir um trabalho bacana. Mas não, meu amigo, você não vai trabalhar nos Estados Unidos. Não, não, mas eu quero trabalhar. América não é a terra da esperança, das novas possibilidades, do trabalho. Não, mas lá você não vai fazer isso. Mas eu vou sim, como você tá dizendo que eu não vou? Foi jogado pela janela por dois mamutes daquilo. Eu já fui 3 vezes. A primeira vez eu fui de terno. Me fizeram 5 perguntas. Segunda vez eu falei, eu não vou de terno não, vou normal. Fizeram uma pergunta só. Mas então a gente recomenda não levar esse CD, a música do Slam, quando você estiver chegando nos Estados Unidos. Nem ali, né, pra pegar o visto, essas coisas. Vai dar uma apertada aí? Vamos lá, tá na hora, né? Peraí. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade.